Olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá! Bem-vindos, bem-vindos! Este é o Surrealmente, episódio 2. Surrealmente. Surrealmente. Surrealmente. Surrealmente. Surrealmente. Essa é a sua imitação A versão do Maluf. Este dinheiro não é meu. Não é verdade, não é verdade. Vamos lá, eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou. Adivinhem quem sou eu? Adivinhem. Não, ainda não, né? Ainda não. Daqui a alguns episódios vocês vão saber. Menos Mas por Batista. enquanto eu sou o Júlio Samico. Eu sou o Leonardo Almeida, tudo bem? Meus queridos, qual é o tema hoje do nosso programa? Aparentemente, o tema hoje é uma coisa que causa sofrimento, causa ranger de dentes, náuseas. E um dos integrantes aqui, inclusive, andou sofrendo deste mal. Deste mal, é verdade. Deste mal da humanidade. E gemidos. E ele vai falar agora como ele se sentiu. Só fale, por favor, como você se sentiu. Eu sentia. Foi um misto de. Foi um misto de. Orgulho? Orgulho foi um pouco de. Teve um pouco de orgulho, mas teve um pouco de. Invadido, teve. Você se sentiu estuprado? Estuprado, exatamente. Um estupro mental, vamos dizer assim. Olha aí, olha aí. Praticamente, diria. Foi um misto de queijo com presunto, mas, né, velho? Mas fala um pouquinho, por que você se sentiu estuprado mentalmente? Bom, a gente já vai falar qual é o tema? Ou não? Quer me causar ainda? Porra, tem no tópico do post, não? Parece que o ouvinte já sabe. O ouvinte já tem sabe. Segredo, na verdade, né? Assim, o tema é pirataria, né? E realmente eu fui vítima de pirataria com o meu trabalho, mas isso a gente vai contar no final do programa, né? Ok, ok. Vamos lá, então. É isso. Você já foi vítima... Um ponto de vista diferenciado, né, velho? O Léo também já foi vítima de pirataria, mas ele não se importa muito, né, Léo? Aham, com certeza. Ninguém entendeu nada? Vamos saber no fim e assim, assim com a minha humanidade. Vão ficar sem entender também. Ah, vai ficar sem entender? Vai, eu não tô nem aí. Vai ficar no segredo. Por mim, eu não tô nem aí. Enfim, o dom do áudio é o... Vamos lá, vamos. Roda aí. Roda a vinheta aí, roda a vinheta, DJ. Roda a punheta aí, Vai, adianta. Quem vai falar é Leonardo Almeida. Fala, Léo. Cara, eu vou começar com um filme assim. A gente falar de pirataria, basicamente a gente tem que falar do filme que mais remete a esse tema nacional, né? Eu vou começar com O Homem que Copiava, né? Lázaro Ramos, grande elenco, a gostosa da Leandra Leal, que é meu objeto de tesão perpétuo. Opa, opa. E assim, a gostosura dela é uma gostosura real, assim, pelo menos na minha concepção. Claro. Não, ela com certeza ela estrelaria filme de amadora, não filme profissional, tá ligado? Leandra Leal, cuti-cuti. Porque assim, não tem aquela viadagem de silicone, lipoaspiração, é aquela coisa assim, eu sou sensual porque eu sou mesmo. Entendeu? Raiz, assim, né? É, coisa moleque. É, porque ela tem uma carninha. E assim, o filme é de 2003, né? Foi o Jorge Furtado que dirigiu. Grande Jorge Furtado. Jorge Furtado, né? Um filme que copiava. É verdade, deu piada pronta, né? Chama o José Simão. E assim, você sabe que no Brasil só tem três atores, né? A gente tem o... Wagner Moura. O Xerxes, como é o nome dele? O Rodrigo Santoro. Pra cobrir a cota do afrodescendente, o Lázaro Ramos. O grande, né? Lázaro Ramos. Tem também o rapaz lá, o... Danton Mello ou Celton Mello? Celton Mello. É verdade. Então são quatro atores que fazem cinema no Brasil. Os outros não... Mais ninguém no mundo. E por que tu puxou esse filme, Léo? Me diz. Cara, O Homem que Copiava é um filme muito cuti-cuti nacional. Passou um dia desse na Globo. Por isso ele ainda está fresco na minha memória. Mas assim, não copiava, pô. é um filme muito perfeitinho, cara, porque ele é muito redondinho. A trama envolve o Lázaro Ramos, que é um personagem típico de um escritor chamado Alan Sieber. Chama André. André é o personagem. É, o André. E assim, ele é um desenhista fudido que mora em Poá, que é um operador de fotocópia, né? Ele é o rapaz da Xerox. E aí ele, tudo na realidade dele, é percebido assim, ele pega fragmentos das coisas que ele tá copiando. Ele vai lendo e aí ele aprende as coisas pela metade, porque ele só copia um pedaço. E aí assim, poemas de Shakespeare, informações arquitetônicas, tudo ele filtra através da porra da copiadora na qual ele trabalha. E aí você vê que ele é um fodido. E ele tem um detalhe muito interessante, que ele é um voyeur. Se apaixona pela gatíssima Leandra Leal. Como é o nome dela no filme? Eu não lembro. Silvia. Eu sei que é Leandra Leal, atriz. Silvia, é. Valeu, Wikipedia. Não tem nada. Não, aqui é memória, meu irmão. Aqui é Calci Betran, rapaz. Memória ROM. Memória ROM. Aqui é Calci Genol, rapaz. É. Emoção Scott, eu tô ligado. Wikipedia. A Silvia, então, a Leandra Leal, cara, ela é a vizinha dele, né? A Girl Next Door, ideal. Opa. E ele faz lance, né? Meio janela indiscreta do Hitchcock com ela, né? Só um pouquinho. Voyeurismo clássico. Mas ela curte. Sim, peraí, não vamos botar os bois na... Não, na realidade, vamos botar assim, vamos partir logo pra a parte que nos interessa. O que é que tem a ver isso com pirataria? Porque o plot principal do Homem Copiável começa a se desenvolver quando ele começa a... quando chega uma Xerox nova no trampo dele, que é colorida. E aí ele começa a copiar notas de 50 conto. 50 reais, que na época era muito dinheiro, ele começa a fazer dinheiro falso. E o plot vai ficando mais complicado à medida em que ele vai trocando esse dinheiro no comércio. E aí, a partir disso, ele começa a ter um desenvolvimento na trama, ele começa a melhorar, porque ele começa a ganhar dinheiro. E é um plotzinho de amorzinho básico com um toque de perversão, porque tem uma ideia de um assalto, e aí desse assalto tem consequências, e dessas consequências estão envolvidos todos os personagens que não são ninguém mais, ninguém menos, do que Agostinho Carrara, vulgo Pedro Cardoso, e a danada Piovani, siga Piovani, né? A Luana Piovani, que tá interpretando mais uma gostosa, né? E tem uma cena muito linda, cara, do Shakespeare, cara. Eu, assim, pra mim, o momento alto desse filme, em que pese ele ser sobre copiar dinheiro como modo de evoluir de vida, o momento alto pra mim é o lance do poema do Shakespeare, cara, da Barbie Suta. Pra mim não, pra mim o grande lance do filme é que, bom, é spoiler, viu? Spoiler, o filme é de 2003, se você não viu, você vai ter que ver, para aqui e depois você volta. O lance é o seguinte, pra mim o grande lance é que o Lázaro Ramos achava que tava no controle da situação, mas quem tava realmente arquitetando tudo, quem tava comandando a situação, era a gatinha da Leandra Leal. Esse filme tem uma coisa muito interessante também, que é o plot twist final. Assim, plot twist final não. Ele muda o gênero de filme no decorrer, porque ele começa mais ou menos com uma comédia romântica, né? E no meio do filme muda o gênero, muda o estilo. Isso daí é uma ideia interessantíssimo, acho que funcionou muito bem nesse filme. Virou um filme mais policial, um filme até com toques mais de crime. É, ele fica meio até macabro. Macabro, bem macabro, exatamente. É, quando matam um determinado personagem, né? É. Isso é genial, isso funcionou muito bem. Na verdade, todas as mortes desse filme foram muito escrotas, velho. Tem um lance de uma bomba. É, tem uma bomba de gás, né, seu cagalhão. E tem a morte do cara que chamou de cagalhão, que é muito massa também. Mas assim, pra mim, o ponto bonitinho é a Barbie Suta, cara. É o poeminha de Shakespeare, que ele só aprende pela metade. Aí a doidinha vai lá, olha, pega ele todo e explica pra ele porque é que o poema é daquele jeito. Ela vai traduzindo o poema pra ele. E o poema de Shakespeare é muito massa porque é justamente uma digressão sobre a afinidade da vida, né? Mas peraí, calma. A gente tem que dizer aqui pro pessoal o que é digressão. Puta merda. Bonita palavra, hein? Eu acho que é uma palavra... Assim, e assim, se a gente não quiser dizer... Eu li num livro. Se a gente não quiser dizer, a gente pode simplesmente dizer... Google it, motherfuckers. dicionariohuais.com. Pode crer. Então tá aí. Se você não sabe o que é digressão... É, Google it. Procura no Google, vai, vai, vai, Léo, vai, Léo. Cara, vai, ele basicamente, ele vê a vida, o poeta, no caso, ele vê a vida dele e percebe que a forma que ele tem de enganar a morte é ter filhos. E aí ela vai explicando pra ele que ter filhos é a forma que a gente tem de enganar a morte. E aí leva aquele momento crucial em que eles estão andando na beira de um rio lá, numa construção altamente trash. Ele olha pra ela e fala, porra, casa comigo, me espera. Tal, pá, aquele beijo. Cara, eu, toda vez que eu vejo essa cena eu me emociono. Não chega a chorar, porque chorar é coisa de frutinha, mas eu fico emocionado, cara. Eu acho muito bonita essa cena. Você se identifica com o Lázaro Ramos apaixonado pela Leandra Leal? Não, jamais. Eu sou muito mais cagalhão que ele, pô. Eu pegasse a Leandra Leal, meu amigo, eu tava na fé, irmão. Eu tava muito na fé. Então tá, então é isso aí, né? É, o Homem Copiava é bacana por causa disso, que ele fala da consequência, né, de copiar dinheiro e que, na verdade, o plot de copiar dinheiro levou ele a um ganho fortuito, um ganho inusitado, mas que em si, todas as consequências dele ter copiado dinheiro foram nefastas. Então, não copiem dinheiro. A dica que eu dou é essa. Vamos lá, próximo filme. Júlio, quer indicar? Eu vou falar de um filme muito legal, um filme muito bom, um filme muito bom. E estou falando com essa voz porque eu assisti esse filme no SBT. A Sessão das 10. É, oi. Simba. É um filme dos anos 70 aí que passava muito no SBT. É um filme de piratas, piratas de verdade, piratas de barco, bandeira preta com caveira, né? E tem o Minotauro, tem luta, stop motion. É, uma coisa interessantíssima é que os efeitos em stop motion são do Ray Harryhausen, que é o mestre de efeitos em stop motion. Ah, é? Pô, desculpa, velho, não sabia dessa. Grande clássico, Ray Harryhausen é deus, é o deus do stop motion. Mas tu assistia também esse filme no SBT? Não necessariamente no SBT, o Ray Harryhausen tem várias não, obras. Foi o mesmo filme, cara que filme. Fez aquele sim, filme lá do Velocínio de Ouro. Jazão e o Velo de Ouro. Pô, esse é bom também, é Jazão, o outro de barco que é legal. É, esse filme é do caralho. Stop motion verdadeiro. Então, Léo, tu não lembra desse filme não, Léo? Rapaz, esse do Simba, eu lembro pouco e ruim, eu não vou mentir. No SBT eu só assistia Coquetel, pô. Ah, isso é coisa punheteira. Só assistia pra bater só. Coquetel é clássico, Coquetel. Eu vou mentir. É, não minta Coquetel não, era mas... Frio, calo. Massa demais, é verdade, pô. É verdade, eu lembro, eu lembro bem. Inesquecível. É verdade, putz. Sim. Nas noites de sexta-feira. Coquetel é true, meu irmão. True da autodidata. Eu achava estranho, sabe o quê, bicho? Eu achava estranho o Miele. Eu achava o Miele estranho. O Miele é um ser estranho. É, eu achava o Miele. Até hoje eu acho. O Miele é o canastra dos canastras. Não, isso ele é. Mas assim, mas quando eu era adolescentezinho, eu não tinha essa percepção. Entendeu? E provavelmente ele era o comedor, né? Ele devia fazer um teste de cada uma das garotas Tintin, ele fazia um teste... Test drive. Tem noção que no final rolava um strip, pô. É. Não, mas isso era uma promessa só, né? É, apagava a luz no final e ficava puto toda vez. Coitado dos pequenos moleques. Então é isso, gente. É Simba. Simba. Simba, voltando ao Simba. Simba. É. Assistam esse filme, busquem. O filme é de 1973. Os efeitos, como o Dimitri disse, é de stop motion, não é CGI. Mas assim... Hey, Harryhausen. Mas assim, relevem, porque é legal, é aventura. E os efeitos são melhores que em CGI. Eu ainda acho que eu não vou dizer que são melhores, mas assim... Vamos dizer assim, são melhores que muitos CGIs que a gente vê atualmente. Melhor que Transformers. Pronto, é melhor que Transformers. É melhor que o Homem-Aranha 1, por exemplo. É melhor que Avatar. Qualquer coisa é melhor que Avatar no mundo, né? É. Mas eu tô falando do Avatar do James Cameron. Também, é esse sim, mesmo. Sim, mas é exatamente esse. É, o outro não conta, né? Não existe, o outro não existe, só existe esse. Do Shyamalan, sacanagem. Shyamalan... Dimitri Cosma, por favor. Bom, o filme... fundamental para o tema pirataria é Piratas do Vale do Silício. Discordo, pra mim é Simba. É, tinha um subtítulo, não era? Porque eu não lembro mais. Tem várias aventuras do Simba. Mesmo. As aventuras de Simba. Não sei. Mas o Piratas do Vale do Silício é o... Ou como Bill Gates foi ferrado pelo Steve Jobs. Ou vice-versa. Olha aí. Estamos Júlio usando que, aqui... Júlio que é o... Mac fanboy. Ui! Ele que tem o Steve Jobs tatuado em seu coração. Mac Fag. O termo é Mac Fag. Exatamente. Aqui no estúdio da Zona Fantasma, eu tenho um iMac e um MacBook branco. Já disse a minha opinião sobre aparelhos da Apple, né? Um aparelho que começa com um gemidinho não pode ser levado a sério. É, não pode ser levado a sério, né, Léo? Mas parece que alguém quer comprar, né, Léo? Oi, Léo, tudo bem? É, mas veja só. Tem um amigo meu que usa Android. Tá legal, é. Mas ele vive me perguntando quanto é o iPhone. Oi, Léo, tudo bem? Oi, tudo bem. Como é que você tá? Tá bom? Vai a família, bem? Vai bem. Cara, o iMac, pô, é uma bomba, velho. Em matéria de PC, olha. A Apple, porra do caralho, com relação a gadgets. Atualizando meu iMac enquanto ele fala isso. Atualizando a maçãzinha. O termo certo em português é traquitana. As traquitanas da Apple são bacaninhas. Agora, o iMac é uma bomba, velho. Sério mesmo. Desde a época que ainda era aquele tecla, aquele CRTzão com todo o hardware dentro, que era pintado de rosa neon por fora só pra dar um tchan, é uma bomba, velho. Mac OS X é ruim pra caralho. O problema não é nem que é ruim, né? Não necessariamente é ruim. O problema é que é uma coisa assim... O problema é que é assim, ó. Não, uma coisa que custa 3, 4 vezes a mais do que uma coisa que você compraria... A gente tá não sei quantos dias tentando gravar o podcast. Por quê, ó? Por quê, ó? Aconteceu um problema nos iMac da vida. Porque se fosse no PC... Não é verdade. Não teria problema. Não é verdade. É verdade. Isso são calúnias. É verdade. Até o meu não sou gay. É verdade. Isso são calúnias. Calúnia não, que eu não tô imputando fato criminoso a ninguém. Isso é uma verdade. Olha, pare com seus tecnicismos. Pare com seus tecnicismos. Isso são calúnias. Mas graças a... O fato é que, graças ao Skype, que pertence à Microsoft, e aliás, depois que a Microsoft comprou, vem declinando. Skynet. Então, não, o Skype. Skynet é o Google, é diferente. Skype. Não. E pertence à Microsoft. É a Microsoft, pô. Não, Skynet Skype é Google. Skype.net. Então, o que acontece? O Skype impediu as nossas tentativas de gravação. Porque o Skype é um programa burro que só aceita mono por entrada. Burro é o Mac OS X por não permitir que o Skype faça gravação de dois microfones. É um lixo. Não tem como superar bem, isso. Bem, essa discussão não leva a nada. E o filme Piratas do Silicon Valley... É um filme de 1999, né? Ainda, ok, fala aí, Dimitri. Ainda não tinha ainda se definido, ainda estava um pouco nessa briga ainda, né? Na verdade, Steve Jobs ainda não era esse ser superior, esse santo que agora ele virou, né? Então ele ainda estava na ativa. Júlio ainda, no momento, ele não tinha altar ao Steve Jobs. Continuo sem ter, hoje, pra mim, hoje Steve Júlio Jobs... Hoje o Júlio tem um altar, assim, com a não, foto é verdade, calúnias novamente. É o meu não sou Vocês gay. Vocês conhecem a hipótese de Steve Jobs? Não, na realidade, não. Steve Jobs era uma pessoa normal, era um empresário, velho. É o seguinte, Steve Jobs, ele é tão verminoso que ele não inventa nada. É verdade. Ele só pega tudo que os outros inventaram... Faz funcionar. E dá um hypezinho, dá uma nova roupagem, pô. Isso, sabe como é conhecido isso, né? Steve Jobs, na verdade, é um vestidor de bonecas tecnológico, pô. Ou tem um outro termo. Ele não inventou a Barbie. Ele apenas botou uma roupinha diferente nela, pô. A especialidade do Steve Jobs... Por isso que eu digo que Steve Jobs é um verme, pô. A especialidade do Steve Jobs é enfeitar cocô. Não é verdade. Não é verdade. Exatamente. Concordo com o Dimitri. Steve Jobs... Ele não é responsável pelo sucesso do Mac, como muitas pessoas atribuem. O sucesso do Mac vem de muitos outros fatores, inclusive dos próprios competidores que não foram capazes de fazer computadores decentes. MacBook, sério. Você quer comparar um MacBook, qualquer notebook tampa, no mesmo valor? No mesmo valor, é ridículo. É um computador... MacBook. A discussão não é essa, mas assim... Eu só posso responder o seguinte, o meu MacBook não trava, velho. Só isso que eu tenho a dizer. Cara, meu Windows também não. Meu XPSzão aqui verdadeiro nunca travou. Ok, o meu travava Inclusive, bastante. Inclusive, ele faz coisas em BG pra caralho. O seu travava porque você é noob, pô. Ah, a culpa é minha então, pô. É. Então pra você, seja... amigo ouvinte que é noob, compre um Mac. Tá aí. Solução. Não é que é noob não. Não, não instale um monte de porra no seu Windows, pô. Não precisa baixar CCleaner, não sei o que, viral. Não, não seja noob. Cara, use o que tem nele, baixa o antivírus da Microsoft e é GG. Cara, eu tô falando isso, eu sou advogado do Linux, pô. Por favor, eu curto por Linux. Favor. Uma parte, senhorinha. Eu sou um puta do hipócrita, mas hipocrisia por hipocrisia, eu faço hipocrisia com o Linux, não com o Mac, pô. O Mac é uma bomba. Na realidade, eu quero informar o seguinte, em casa eu uso Mac, em trabalho eu uso Windows 7. E eu quero ser bem sincero aqui, eu não sou MacFag como esses dois dizem. A verdade é que eu, durante muito tempo, usei o Windows XP e o Windows XP é uma bosta gigantesca. E, assim, travava muito. E é aquela falsa impressão que você tem de estar economizando dinheiro quando você não está, na verdade. Você compra um computador barato, mas depois você tem que fazer upgrade de memória, upgrade de HD, upgrade de não sei o que, você vai fazendo upgrade e no final você gasta o preço de um Mac. E o Mac você compra e ele funciona. Oh, mas o fato é o seguinte, hoje eu uso o Windows 7 no meu trabalho e eu quero dizer que assim, o Windows 7 é muito melhor... O preço que você daria num Mac, se você der num PC... O Windows 7 é muito melhor do que o Windows XP e o Windows Vista, muito melhor. Parabéns para a Microsoft, Windows 7, muito bem. Agora, um sistema operacional no qual você não pode selecionar um arquivo Word, por exemplo, e um arquivo PDF e apertar Enter e eles não abrem, nenhum dos dois abrem... Como assim? Como assim, velho? Como? Não entendi. Abra o seu Windows Explorer. Você, amigo, você ouvinte, você usa o Windows 7? Abra o seu Windows Explorer. Quer ver agora? Você quer ver qual PDF, amigo? Abra o Windows Explorer. Selecione um PDF. Selecionei. E selecione um ponto doc. Agora aperte Enter. Vá. Sim, meu amigo. Você aperta Enter em cada um. O que aconteceu? Seleciona, abre um por vez. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Isso não, é um sistema estúpido. Olha, mas desculpa. Assim, apesar dele ser estúpido... Não tem o menor sentido. Ele ainda é melhor do que o Windows XP. Obrigado. Mas veja, vamos voltar pro filme. Quem pro pode, filme. Quem pode... Porque ele é estúpido, porque ele assim, não consegue abrir dois arquivos de tipo diferente. Qual é a credibilidade de alguém que usa um sistema que o mouse tem um botão só? Só precisa um botão. Que cabimento tem o mouse de um botão? E aí ele foi mostrar como é que funcionava o segundo botão, amigo, do mouse. Você tem que apertar dedos no notebook. Isso é no notebook. Não tem o menor trackpad. Você tem que botar os dois dedos e estimular o clítoris, pô. É horrível. Exato. Dá um beijinho. Exato. Você dá um beijinho, conversa. É um computador erótico. Mas assim, a discussão se perdeu, pessoal. Pessoal, a discussão se perdeu. Vamos voltar pro filme. Coleguinha. Então tá, assistam Piratas do Silicon Valley. Não, a gente Valley. Tá falando de Piratas do Silicon Valley, como Steve Jobs deu cantapé em Bill Gates, pô. E assim, Bill Gates, filha da puta, de marca maior. Mas Steve Jobs conseguiu a faceta de dar um cantapé nele, brother. Que é isso? Não, olha só, a gente não pode falar isso, porque assim, Bill Gates salvou a Apple, pô. Isso é fato. Sim. Pra vocês que não sabem, pra vocês MacFag, que não sabem... Bill Gates, antes de Steve Jobs voltar à Apple, ou pouco depois dele voltar, não sei exatamente. Pouco depois dele voltar. Ele salvou com o Zune, né? Isso mostra no filme, inclusive. Bill Gates o filme termina salvou, assim. Salvou a Apple, certo? Ele investiu na Apple pra Apple não morrer. Ah, mas o dinheiro de Forrest Gump dava. Certo? Então, assim, eles têm uma cumplicidade, eles... Os dois foram escrotos durante a vida, fizeram coisas escrotas. E é isso que o filme trata, Por isso que o nome do filme é Piratas de Silicon Valley. Inclusive, porque os dois foram piratas, a cada um à sua maneira. O filme termina com essa imagem do Bill Gates, de uma apresentação de Steve Jobs, e o Bill Gates no telão, como se ele fosse um grande irmão lá, observando tudo e controlando tudo. Essa é uma imagem icônica do filme. A grande verdade... É que o Steve Jobs, ele saiu com a versão impura do Windows, pô, a versão reeira, que não trabalhava direito as listas de dependência e nem aquela parte orientada a objetos, pô. Por isso que ele se fudeu com o Mac OS X no começo, pô. Porque tinha problema com arquivo, com drives externa, porra toda. A verdade é que Steve Jobs nunca foi um homem da computação mesmo, assim, nunca foi um cara de programar, ele é um cara de desenvolver software, ele nunca foi esse tipo de gente, entendeu? Ele sempre foi muito mais de design. Não, ele tinha esse insight De design comand... também. Não. Não é ele que... ele nunca botou a mão na massa. Mas ele aprovava os designs, entendeu? Ele é um vendedor. Ele é muito mais um vendedor do que um marqueteiro. O William Gates, em que pese ele ser a encarnação de Satã na Terra, mas ele trabalhou bem essas dependências, pô, de programação orientada a objeto. O Mac OS X, em seus estágios iniciais, foi um lixo, pô. Ele só começou a melhorar depois que ele começou a trabalhar as dependências do Windows. Eu não gosto do Windows, não. Fico bem claro isso. Eu prefiro o Linux, X.org e tal, num nível intelectual. Mas, assim, pra usar no dia a dia, Zergzinho, não tem coisa melhor que o Windows, não, pô. Tem, e se chama Mac. Porque ele é fácil. Ele é easy. Easy like Sunday morning. Ele é fácil. Olha, ouvinte, o Windows parece fácil pra você porque você usa o Windows desde 1990. O Mac, ele não é instintivo. As pessoas dizem que o Mac é uma coisa instintiva, ele não é uma ferramenta. O fato é o seguinte, o filme Piratas de Silicon Valley é de 1999. Faz a sinopse aí, Dmitry. É, basicamente, essa, a gente já falou, acho, essa disputa entre Bill Gates e Steve Jobs, a criação um robô do outro. Computador pessoal como o conhecemos hoje, né? Então, mas foca no Steve Jobs e no Bill Gates. Então, Na disputa entre os dois E na criação de ambas Microsoft e... Da Microsoft e da Apple. Um deles roubou a interface gráfica. Roubou entre aspas, né? Fizeram aqueles acordos lá. É, um roubou a interface, o outro roubou o mouse. O Steve Jobs roubou o mouse da Xerox. E todos eles pegaram do Unix, pô. Estamos de volta aqui com Surrealmente. Gostaram aí, como bonito, eu falei, bonito. Surrealmente? Charmoso, né? Ficou meio latino, assim, uma coisa, né? Foi uma coisa bonita. Escuta aí esse trechinho aí dessa música aí. Não se iluda, minha calma, não tem nada a ver. Sou bandido, sou sem alma e minto. Minha casa é o reino do mal, meu pai é um animal. Minha mãe há muito que enlouqueceu. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Então, eu vou ser bairrista novamente e vou falar de uma banda de Pernambuco. Outra banda de Pernambuco, outra banda pernambucana, outra banda do Recife. A banda chama Ave Sangria e essa música se chama O Pirata. Dmitry, você tem alguma coisa de música pra falar? Vamos lá, de música eu serei obrigado a indicar esta banda aqui que a gente vai ouvir agora, Teatro Mágico. Vamos lá, um trechinho. Se a aliança dispar, for só desamor, a tormenta aumentará. Por que que eles estão vinculados a esse tema? Por que que eles estão vinculados ao tema pirataria? Porque o Fernando Anitelli, que é o vocalista, ele diz claramente assim: pirateie nosso trabalho, copiem à vontade, não peguem o disco e copiem inteiro e distribuam à vontade. Então, assim, eu acho que essa mentalidade interessante a nova mentalidade que a música deve seguir, entendeu? Não deve seguir essa coisa de querer vender disco, porque eu acho que o conceito mudou e o mundo mudou e as pessoas precisam entender isso. Mas ele fala isso porque ele não tem nada a perder, pô. Isso é vantagem pra ele. Mas ninguém tem nada a perder. Nenhuma banda tem nada a perder. Quem tem a perder são só as gravadoras. Nenhuma banda ganha dinheiro com disco. E as bandas que tem distribuidora? Velhas Virgens. Sei lá, a gente que distribui o próprio disco. Eles ganham com show. Eles não ganham com disco. Disco é uma parcela mínima do ganho de uma banda. Quando eles distribuem prensa ou não? É uma parcela significativa. Não é significativa. Eles ganham. Eu assim, gravadora é foda. É o grande Satã. Mas... é foda, entendeu? Quando eles próprios distribuem, é complicado. Eu concordo parcialmente com os dois, a verdade é essa. Mas falando em piratear o trabalho, Léo, sua dica de música tem a ver com roubar, com piratear, né? É, eu vou falar duas coisas. Esse tema de pirataria, ele é mais de se pensar a necessariamente se indicar alguma coisa, né? Como disco, eu indico o CD Steel Disalbum do System of a Down. Porque eles já partiram dessa premissa de que o álbum ia ser copiado. Então eles já lançaram ele com aquela capinha mesmo, como se fosse um CDR comprado em qualquer loja fuleira. E o nome do disco tá lá, à mão, naquela canetinha de gravar disco. E assim, com relação à música, um fato curioso é que um dos primeiros caras a compartilhar seu trabalho online foi o cara do Nine Inch Nails, o Trent Reznor aí, um cara egomaníaco do caralho, porque ele brigou com a gravadora e aí ele próprio ajudou a distribuir o álbum dele online. Na verdade, a gravadora tava dificultando as coisas e aí ele também, peraí, se é pra ser ruim, eu vou ser ruim também. Aí ele pegou o álbum que foi financiado pela gravadora e saiu distribuindo e dizendo que podiam piratear, jogou no Mega Upload da vida aí, umas coisas dessas. É um pouco hipócrita. É um pouco hipócrita, né? Porque foi financiado pela gravadora, então foi financiado. É meio dúbio isso, né? No quesito música, acho que vale a pena lembrar da polêmica do Metallica, né? É, Metallica. Sim. Interessante. O que, que eles fizeram? Eles processaram o Napster. Bons tempos do Napster. Bons tempos. Isso porque não, a gente não tinha nem velocidade de internet decente, mas era legal. É. Uhum. Isso até instigava, né? Merecia que fosse pirateado depois do que eles fizeram. Assim, eu nunca gostei do Metallica e tal, mas... Opa, cuidado, história, o Léo vai te dar um pau nunca aí. Nunca gostei. Agora, depois dessa história, isso é um motivo... Não pra não gostar, é um motivo pra odiar esse desgraçado, esses FDP, bando de nazistas. Rapaz, ó, logo se vê, um rapaz que não gosta de Metallica deve ser todo depiladinho e é masculado. Não vê, não. Eu não sou é tonto de aceitar esses bando de vendido, escroto, capitalista, maldito. Você ouve Metallica pra engrossar os cabelos do cunhão, Deus. Se você tá com algum problema com a banda, é problema seu. O mau som é do caralho. Não, minha religião não permite essas coisas. O negócio é que os caras, assim, são tiozão, pô. Tem ideias, foram atrás do direito dele. Vocês estão certos, vocês estão errados. O juiz decidiu que eles estão errados, pô. Não pode passar o Napster. E aí? Eles se fuderam mais ainda com o processo por causa da mídia negativa do que necessariamente com o jurídico. Eles não se fuderam, eles conseguiram acabar com os Napster. Eles não perderam do Napster, não, pô. Eles conseguiram acabar com o Napster. Pois é, ótimo, melhor ainda. Só que tudo bem que aí a mentalidade, o mundo mudou nesse meio tempo, né? E aí o Napster morreu, mas nasceu um milhão de outras alternativas. Pra mim, o erro do Metallica nesse aspecto foi somente um. Eles serviram de escudo pra gravadora. É, eles publicizaram demais a conversa, pô. Porque na realidade, quem tinha interesse mesmo era a gravadora deles. E aí eles usaram a imagem deles e tal, eles servindo de escudo pra gravadora, entendeu? Com certeza. Mas o problema é que o Metallica era uma das poucas bandas que ganha em cima do CD lançado, pô. Eles têm uma porcentagem na distribuição. Não, tudo bem. Mas... É a vida, a mentalidade não, mudou. E assim, é como você mesmo diz, ele era o direito deles, eles foram atrás, perfeito, tudo bem, parabéns. Agora não se adaptaram ao mundo novo, né? Tá aí. É, não, com certeza. A banda tá ruim, foi mal a pior, acho que foi até conversação kármica, mas assim, eles tinham direito, né, cara? Esse negócio de viver de show eu acho meio complicado, mas vamos deixar pro final quando a gente for pensar no que é o direito autoral. Roda a vinheta aí. Que game dá dinheiro, todo mundo já sabe. Falando de games agora, games aqui no Surrealmente, podcast mais surreal da internet. Tá tarde pra caralho. Que horas são aí? Que horas são aí, Leonardo? Por favor, aí na zona... Não, zona não, na... Plano Elemental do Fogo. É, como é que fala isso em inglês? Fala, ensina inglês aí pro pessoal. Elemental Plane of Fire. Elemental Plane of Fire. Olha aí. Bonito, bonito. Fire! Cara, ainda tô viajando. Pterodátil, mano. Isso os vizinhos devem adorar quando ele faz isso, né? Olha, eles se fodam. Então, falando de games agora, né? Sessão de games aqui, game de pirataria, game de pirata. Ô, Léo, tu não joga videogame, mas tu já jogou. Por isso que tu vai falar de jogos velhos, não é isso? É, que eu fui criança, né, velho? Tinha muito tempo pra gastar e tinha game na minha alma. Quando você foi criança, você pensava assim, ah, se eu for pirata um dia, eu vou ser que nem... Quem? Diga aí. Cara, eu nunca pensei em ser pirata, eu nunca gostei do mar, velho. Eu sempre pensei em ser astronauta, velho. Ah, pô, deixa de ser chato. Segue o fluxo. Irmão, eu vou mentir. Você seria, sei lá, o Mega Man? Não, não, esse negócio do Mega Man é sacanagem. Ai, porra. Cara, se eu fosse pirata um dia, quando eu era boy, eu pensava com muita força. Por que que o Robotnik queria robotizar todas as criaturas do mundo do Sonic, velho? É um trabalho da porra sem objetivo nenhum, tá ligado? Robotizão, um passarinho, né? E o pior, por que ele guardava todo mundo dentro daquele negócio, daquela caixa que no final da fase, sempre tava no final da fase e baixava você pular pra ela abrir. Desse um vento mais forte, aquela porra abria, velho. Era uma caixa que você pisava em cima, saía todos os bichinhos. Não, rapaz, aquilo é uma representação, aquilo é um assim... A simbologia. Representa todo o conceito de aprisionamento de uma espécie. Olha só, fala logo aí do teu videogame de pirataria, porque eu tô com sono. Não, meu irmão, falar de videogame pirata, pô, tem o clássico inenarrável, o melhor videogame pirata de todos os tempos, depois de Street Fighter de rodoviária, que é o Campeonato Brasileiro 96. Futebol Brasileiro 96. Fantástico, pô. O passe. Forte bomba. Peligro. Aborta. Delanteiro. Entendeu? Fantástico, pô. Pegaram o super estar só. Não sei como, porra, fizeram. Meteram um chip 2 lá. Eu sei que começou a rolar esse campeonato brasileiro 96. Tinha aqui, campeonato brasileiro 96. Aí eu tava com meu amigo, que ele era dono do Super Nintendo. Ele falou, meu irmão, que jogo é esse? Eu disse, sei lá, do campeonato brasileiro. Que na realidade era o International Superstar Soccer, né? Era o Superstar Soccer, que a gente já tava viciado até a alma. Só que no lugar dos times internacionais tinha Vasco, Corinthians, Flamengo. E eu sou puto com esse jogo, porque o Vasco era Marrocos. E Marrocos é um time muito feira, pô. Aí, tipo, o Flamengo era o Brasil e tal, era uma putaria. Quer dizer que o cara que fez era um boliviano que torcia pro Flamengo. É, boliviano que torcia pro Flamengo. É um nojento desse. Júlio, vamos mostrar o áudio original disso daí, ó. Mostra agora. Aumentou! Pirou! Perigo! Abriu! Jogo bonito! Irmão, esse jogo era fantástico. Dead Space Blood. Sensacional, sensacional. Sensacional, espetacular. Era massa, eu achava muito irado porque era melhor que o Superstar Soccer. Superstar Soccer tinha Aleijo, Beranco, esses caras clássicos, né? São deuses hoje. É. São maiores que Pelé, mas assim, Campeonato Brasileiro 96, fazia a gente rir, pô, desde boy. Mano. Eu gostava muito. Era massa demais. Parabéns, você trouxe uma pérola. E agora saindo da nostalgia. Não, continuando, tá na nostalgia. Continuando na nostalgia, continuando, né? Continuando. É verdade. Você falou de que se fosse o pirata que gostaria de ser, né? Eu gostaria de ser. Bota a trilha aqui de fundo, ó. Só de fundo vocês estão ouvindo, ó. Atenção. Enquanto a gente conversa. É, vai ficar aí no fundo, relaxa. Guybrush Threepwood. Você quer que eu deixe no fundo? Deixa no fundo aqui. Pronto. Guybrush Threepwood. Monkey Island. O melhor jogo de todos os tempos da história do universo. Você quase Monkey não é fã do George Lucas, você, não, né? Não, é uma obra-prima. Todos os jogos da série Monkey Island são assim, é um filme interativo. Conta as aventuras do garoto que quer ser pirata, né? E aprontando as maiores confusões, diria a vinheta da Sessão da Tarde. E o jogo inspirou o parque temático Piratas do Caribe, que depois virou o filme Piratas do Caribe, né? Acho que não, não. É... O parque já tem, não. O parque tem desde os anos 50, 60. Ah, é? Então foi inspirado no parque? Foi inspirado, na verdade foi inspirado até naqueles filmes de pirataria antigos. Anos 20, 30 e pá. No parque também teve um pouco de inspiração, né? O criador é o Ron Gilbert. Esse jogo você mata Minotauro? Não, esse jogo você não tem, esse jogo Esse não é o jogo que tem um tal de um vírus, é esse jogo que tem um, não sei se é vírus, um... Que um dos piratas vira um monstro, vira um... Não, o inimigo dele é o LeChuck, que é um pirata zumbi. Então, olha aí, é isso mesmo. E aí ele é um vira, inimigo... ele vira um tipo um monstro, tipo um... Ele é um zumbi, na verdade, né? Um pirata morto, morto-vivo. E aí é o arqui-inimigo do Guybrush. E assim, mas é uma história rica em detalhes, assim, é uma história extremamente bem Esse jogo, inclusive, para vocês que gostam do Mac, né, do iOS, do iPad, do iPhone, ele tá disponível aí pro iPad, viu? E na verdade, assim, o interessante é que agora saiu uma nova versão, eles fizeram um remake dos jogos originais, que eram no começo dos anos 90, né? Uhum. E eles fizeram um remake agora com novos gráficos e vale a pena jogar, tá disponível. E esse remake você pode jogar com os gráficos novos ou com os gráficos antigos também. Você troca no meio do jogo, você decide como você quer jogar. E como o Jorge Lucas quase não gosta de dinheiro, ele tá disponível para Windows, Mac, PlayStation, Xbox, Wii, iPad. E tem várias versões. E a nova versão também. Tem o 1 e o 2 também, que fizeram o remake do segundo jogo. Esses dois primeiros jogos eram mais... Graficamente, eles eram mais defasados. LucasArts é obra-prima. LucasArts só... or concurso, assim, né? Não tem o que dizer. Full Throttle e Out of This World. Não, Out of This World não é da LucasArts. Você tá confundindo com... Mas deveria ser. Não, é com... parabéns. Jorge Lucas, corrija isso. Salva de palmas. É que eu só sei jogador da Flop. Mas assim, o interessante do Monkey Island é isso, é a história mesmo. Você viver essa história do personagem, uma história extremamente bem humorada, extremamente bem escrita, com piadas assim, geniais. E na realidade, assim, ele só quer mesmo ser feliz com a esposa, ou como é? Namorada? No primeiro episódio ele conhece, né, que é a governadora Elaine. E depois ele casa com ela. Então vamos adentrar agora no mundo da pirataria. Dimitri, por favor, no começo do podcast a gente mencionou aí que você sofreu. Chorei muito, entrei em depressão. Complicado, né? Complicado. Agora não chora mais, né, cara? Agora não chora, agora encontrei o poder da força. Mas me conta, que passou? Que passou? Bom, vamos lá, desde o começo a história. Estava em casa, recebo um e-mail de um admirador dos meus trabalhos, de minhas animações e tal. Ele recebe, olha, seu trabalho foi pirateado, você teve uma animação pirateada, o cara pegou, colocou a música dele, reeditou a animação e colocou no canal dele sem crédito nenhum. Fui ver, realmente constatei que era uma coisa absurda, assim. O cara, ele colocou a música dele e reeditou a minha animação do jeito que ele quis, tirou crédito, tirou tudo e colocou no YouTube. Não chora, Dimitri, não chora. E aí, muito não, muito, não chora, muito triste, pô, que é isso, não, olha. Lágrimas correm como rios. Começam a jorrar as lágrimas. O que eu fiz? Mandei uma mensagem pro YouTube pedindo uma alegação requerimento, do copyright. Né? O requerimento, exatamente. E o YouTube imediatamente reconheceu, tal, tirou o vídeo dele do ar. O que aconteceu? No dia seguinte, ele criou um outro usuário e colocou o vídeo no ar de novo. Filho da puta. Quer dizer, além de pirata, é filha da... É filho da puta. Opa. Se quiser bipar, pode bipar, mas é isso. Aí entrei em contato com o YouTube de novo e entrei em contato com ele. Opa. Entrei em contato com ele. Quer dizer que você confrontou o cara. Confrontei. E aí ele veio todo querido. Não, meu querido, eu não sabia que alguém ia ver. E assim, eu não sabia que ia descobrir quem foi. Não, ele upou no YouTube só pra ele ver, o filho da puta, por acaso. Ele falou assim, eu não sabia que a pessoa que fez ia descobrir... Claro. Porque eu achei, porque me falaram que ninguém ia descobrir que eu poderia fazer isso sem problema nenhum e tal. Ele não fez isso só com o meu, ele fez isso com outras animações também. E eu falei, olha, isso não é legal nem pro seu trabalho, porque ele é compositor. Ele é compositor de música. De música. Ah. Isso tá depondo contra o seu trabalho, porque você tá roubando o trabalho de outras pessoas, você não tá acreditando outras pessoas e você vai perder credibilidade pro seu próprio trabalho. Então você não faça isso, assim, é melhor peça permissão, de repente alguém vai autorizar, entendeu? Eu não posso autorizar porque isso que você usou é um videoclipe que eu fiz pra uma banda espanhola e assim, eles... Caralho! O direito ficou pra eles, ficou, né? Ficou pra eles e eu não posso permitir que você use, eu não tenho como fazer isso. Mas, assim, é mais honesto você chegar pra pessoa e pedir a permissão, entendeu? E o, cara, e o cara se saiu, entendeu? Se fez de vítima. Ah, não, desculpa, é que eu sou um fudido na vida, não tenho dinheiro e sei lá, desculpa e tal. Chorando miséria, chorando miséria. Oi? É. Chorando miséria. Chorando miséria, exatamente. E no fim das contas, assim, tirou do ar, legal, mas ele continua fazendo isso com outras pessoas. É, triste, triste. Entendeu? Assim, essa é uma pirataria, um outro tipo de pirataria que a gente... que é diferente dessa que a gente conversou até agora, né? É uma pirataria... Você tá roubando o trabalho da pessoa, roubando os créditos da pessoa. É diferente de simplesmente distribuir o trabalho da pessoa. As minhas animações, os meus trabalhos, meus vídeos, meus filmes, eu não me preocupo que as pessoas distribuam à vontade. Então, assim, se você estiver ouvindo aqui, se você quiser distribuir meus filmes, distribuam à vontade, eu não me preocupo com isso. Isso é até bom. Agora, a pessoa pegar, roubar o seu trabalho, tirar o crédito do seu trabalho e... dizer que foi ele que fez, né? Assumir a autoria... Assumir a autoria de um trabalho, exatamente. O trabalho de outra pessoa é outro tipo de pirataria, é verdade. Isso é uma pirataria ideológica, não ideológica. Como é que chamaria isso? É uma apropriação indébita. Bom, na realidade isso é roubo de propriedade. Roubo, né? De propriedade, é. É. É um roubo de propriedade intelectual isso aí. Exatamente. Eu acho que isso é muito sério. Eu acho que isso é algo bastante complicado. Porque o que ele fez realmente é abominável. Porém, você distribuir algo que pertence a alguém também tá nesse meio. É diferente? É. Mas aí entra a questão da expectativa da pessoa em relação àquela propriedade, entendeu? Então, o problema da pirataria de dados é porque ela é indistinta. Não se separa essas duas formas, que seria a apropriação indébita com modificações, ele pega algo de alguém e transforma dizendo que é seu, ao passo de gente que só pega o que é seu e distribui. Eles estão lesando bens diferentes. Pois é, bicho, mas olha aí, isso é interessante, muito interessante, mas assim, por exemplo, agora tá tendo um movimento, não sei se vocês sabem, especialmente no mercado de games, né? Onde, por exemplo, a empresa X, sei lá, a EA Sports, ela vem, bota um código lá no jogo, que você digita esse código para poder jogar online. Uhum. Então, quando você devolve esse jogo para a loja que você comprou, porque aqui, pelo menos aqui na Zona Fantasma, existe essa coisa do crédito, né? Uhum. Eu devolvo meu jogo e ganho um crédito para comprar jogos novos. Ou você vende seu jogo para outra pessoa. Você vende seu jogo para outra pessoa, no eBay, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E aí o que acontece? Essa pessoa que comprou meu jogo... vai ter que comprar outra aqui. Que comprou de segunda mão, ela não pode mais jogar online porque o código eu já digitei quando eu joguei, né? Você mesmo, se você formatar seu computador, você perde aqui. É, tá tendo esse movimento dessas empresas. Esse negócio que você falou é interessante, porque assim, uma vez que eu compro o jogo não é meu, não? Pois é, cara. Aí, essa é a discussão que eu tive. O jogo é meu, eu faço o que eu quiser, pô. É um produto seu, exatamente. Entendeu? Se eu quiser emprestar pra 50 pessoas, uma pra a cada semana, eu empresto, o jogo é meu. Pois é. Entendeu? Então, esse valor que eu tô pagando é o quê? Você não tá copiando, você não tá... Você comprou um bem, é o bem que você adquiriu. Pois é, isso seria como se eu comprasse um carro e sei lá, Dimitri dissesse, me empresta o carro. Aí eu digo, olha, eu até podia te emprestar, bicho. Agora a chave tá lá no, na concessionária, fica complicado. Tá entendendo? Não, ou não pode pôr gasolina. Ou então ele só funciona de dia. É. Ó, eu vejo o seguinte, uma coisa é você comprar o jogo front-end, digamos, jogar a campanha. Outra coisa é o multiplayer. Pra muitas dessas empresas, a experiência do multiplayer é o atrativo. Só que, na verdade, ele vem embutido no jogo. E aí, eles cobram por esse multiplayer. Vou dar um exemplo muito simples. Blizzard Brasil, StarCraft 2. Ele vem com a licença de 6 meses, você jogar online. Depois dessa licença expirar, ou você compra uma licença definitiva, ou você vai tomar no cu, você joga a campanha. Eu pensei seriamente em processar a Blizzard por causa disso. Só que assim, no final das contas, são dois produtos diferentes. Eu ainda acho que no preço que eu paguei no disco, lá, eu deveria ter acesso irrestrito a todas as áreas, porque eu paguei por essa porra, não tem pra que pagar de novo. Perfeito. Só que, por outro lado, a experiência do multiplayer, ela é totalmente dissociada da experiência do jogo individual. A minha cisma com a Blizzard, por exemplo, é você ter que logar no, na sua conta da Blizz toda vez que você quiser jogar no single player. E aí eu tô nessa dúvida, porque meu single player vence no final de maio. Se quando chegar junho eu não puder nem jogar o meu single player porque eu não renovei a conta, aí eu vou processar a Blizzard bonito, porque nem o jogo single eu tô podendo jogar. Teoricamente você tá comprando o pacote. Sim, teoricamente, na sua cabeça sim, mas quem sabe o que se passa na... O problema é que é o seguinte, é chato entrar em coisa técnica assim, mas o contrato é quando duas partes elas combinam alguma coisa, né? Isso é um contrato unilateral, né? Isso é um contrato unilateral. Você paga uma coisa e você acha que tá levando uma coisa, mas tá levando outra, né? É. Minha última mensagem é a seguinte. Busquem a justiça. Aí o grande filósofo do plano elemental do fogo, também conhecido como Elemental Plan of Fire. Yeah. Sensacional. Leonardo Almeida dizendo o quê? Yeah. Busquem a justiça. Já dizia o grande filósofo... E.T. Bilu. Yering. Luta pelo direito. Rudolf von Hering. Hering. Aquele das camisas, né? Hering, né? É com I, mas tudo bem. Pois é, então, Dimitri, busquem a justiça, tem algum... Eu acho que o caminho é esse mesmo, acho que... Você buscou a justiça... Não a justiça dos homens, né? Justiça de Deus, justiça divina. ele será... Mas deixa eu falar um negócio. O Mega Upload ser derrubado e esses serviços de compartilhamento de arquivos ser derrubado, em que pese eu odiar essa decisão, eu não acho errado. Porque okay. Eles só servem pra isso, pô. Não, discordo. Transmissão de dados copirateados. Discordo totalmente. Eu, por exemplo, eu uso muito desses serviços de hospedagem de arquivo para os meus próprios arquivos, para compartilhar trabalhos com outras pessoas, os meus trabalhos para passar para outras pessoas, ou enfim, eu tenho um HD virtual no ar. Você identifica os seus trabalhos como seu. Sim. A derrubada indiscriminada do Mega Upload realmente detonou gente como você. Mas você há de convir comigo que você é minoria. Provavelmente sim, Tem que ser feito isso mesmo, pô. Eu acho que não, eu acho que foi indiscriminadamente derrubar e acabar com o serviço, acho que isso não pode fazer. Eu acho que deveria ser uma coisa mais seletiva, entendeu? Tá, constatou que é pirata aquele material, tira do ar, tudo bem. Agora, não dá pra pegar e tirar um site inteiro do ar. É um tópico polêmico. Extremamente polêmico. Gera uma discussão, um vai achar que deve ser assim, outro vai achar que deve ser assado. E já dizia Secos e Molhados, devemos ser assim, assado, né? Eu acho que é importante o seguinte também, a gente não tá tomando nenhum partido. É, só não vá se perder por aí. Não, isso é mutante, velho. Confunde a bola, mano. Eu sei, porra. Eu sei que você sabe, viu? É isso. A gente não tá assim, a gente não tá tomando nenhum partido, a gente não tá fazendo apologia de forma alguma, nem a pirataria, nem a não pirataria, a gente tá querendo só levantar essa discussão. Fomentar, né? O debate. Exatamente. É um debate que não tem... A gente só quer ficar na coluna do meio, em cima do muro. PSDB aqui. Não. Aí não. Aí não, velho. Tá maluco? Eu acho que minha posição é simples. De quatro. Não, é em pé atrás. Léo, por favor, diga tchau. Diga tchau pros ouvintes. Tchau. Tchau pros ouvintes. Dimitri, algum recado? Meus queridos, espero que tenham gostado dessa conversa. Foi uma conversa informal, foi uma coisa eventualmente acalorada em alguns momentos. Mas eu acho que inicia o debate, né? É, e comentem, né? Comentem. A gente quer saber a opinião de vocês. Sejam dóceis, né? Ou não. Ou não, se não quiserem serem agressivos, sejam agressivos. Podem trollar também, né? Trollagem faz parte. Pode botar primeiro também, se quiser. Pode também. É. Podem piratear, podem... Agora, por favor, quiser. Né? É vírgula, ponto, né? É bom. É bom, né? Não precisa caixa alta também, tô... Escrever em caixa alta também, não convém. É, e por acender favor, de ligar a luz é com C, acender de subir é SC. Então é isso mesmo. Valeu, até a próxima. Até a próxima. O lag tá quase 10 segundos. O lag tá foda, hein, velho. isso não é um lag, isso é... Não, tá 10 segundos. É uma volta ao fim. Não vai ter um final, se for o primeiro? Não foi ético. Não sei. Vai, hein? É, o que é, que é? Ele tá chorando. Yeah.